mas não sei. Vou e não volto. Olho e não vejo. Tudo é ilusão. Tudo que é desejo, não vejo acontecer, não. Calado, sentado, pâncreas perfurado, braço articulado, rosto perfumado, homem revoltado, costume atrasado, cérebro retardado, escritor mal amado.